madrugada pra orar por você. Eu vou nas retas e nas curvas dessa estrada. Eu faço qualquer pausa pra interceder por você, pra enxugar suas lágrimas e agradecer por cada minuto da sua vida. E pelo dia em que você me escolheu, amiga, vou te levar. Suas lágrimas e agradecer por cada minuto da sua vida. E pelo dia em que você me escolheu, a mim.